Salvador, bom dia, para 02550. 02550, prossiga. Alô, Pati VIP, acionado para o próprio táxi. 02550, livre o táxi, reporta na intersecção, ajuste no 04. Ajuste agora no 04, reporta na intersecção, muito grato. Autonomia POB de 5,6, autonomia 5 horas, alternando Natal, azul 2796. Autorizado o táxi em Índia, pode parar no 02, 8954, azul 2796. Autorizado em Índia, pode parar no 04, 2796, Brasil, em Índia, 174. Táxi em Índia, pode parar no 02, 8954, azul 2796. Índia, 18,95, Afonso Cisera, comunicadores de voo no 09. Azul 2796, você pode sair do aeroporto, o irá fazer passagem para a aeronave da Gol, azul 2796. Alinhado com o lance 31, no controle 199.8, bom voo. 14.198, bom serviço. Hotel Salvador, bom dia, Hotel 2550, transfere. 2550, contato na DAC, sai da arma, 2560. No perfil da arma, autorizado até 360, 2550. Alto 06, 5.000 para passagem da posição coral. Serviço com a dela encerrado, chamei aos 120 de 1.1. Alto 09. Rolo 095, aguarda. 1-1-8-3-1-9-5. Vai chamar a torre, 130-95-02. Controle de Salvador, bom dia, 3-2-5-9, transferência de informação. Patrulha 02, prossiga. Ah, 7-1, para pouso no Graé, 7-7. Gente, o Patrulha 02 reporta na final do Graé, o ajuste na 04. Reporta na final para o Graé, Graé o 02. Ventuna 30 graus, 89. Livre decolagem 1095. Torre Salvador, azul 2796, no ponto de espera pronto da 10. Azul 2796, bom dia, ali mantenha após a colagem do banho Tabu. Bom dia, ali mantenha após a rolagem da aeronave Tabu, azul 2796. Informação do dia. 0074, bom dia, chegada a mais, deixa para o 050. 050 na Mato 90. Bruno 095, decolou 35, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia, 1-0-9-5. São Francisco. São Francisco, bom dia, contato radar, saída Árvore. 0-9-5. Romeu Livre Tati, reporte na Papá, o ajuste 1-0-4. O azul 2796, livre a decolagem da 1-0, ventuna 30 graus, 79. Livre a decolagem da 1-0, azul 2796. Patrulha 02, tráfego no visual, reporta solo controlado do Graero, vento 1-30 graus, 79. Reportará no solo controlado no Graero 02. O Lima do Golfe, está autorizado o táxi, a retaguarda do Alfa 109, reporte na Papaco, ajuste no 014. Autorizado o táxi, retaguarda, Alfa Papá, Alfa Papá. Olha, mais direção meu, agora seguindo via linha do litoral, sentido até o Pequim. Vai sobrevoar aqui ainda, provavelmente até o farol da Barra. Está autorizado a ascensão a onda do teste na presente posição. Também está livre na presente posição, mais que o Tio Romeu. Livre, Romeu, ascendendo. Controle, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar, você da Conde, tudo bom, 70. Conde 170, 2796. Desvio 2796. Juliette Tango Zulu, segue em retaguarda do Alfa Tango Tango, repórter na Papá. Papá Tango Lima Zulu Golf, livre a decolagem da pistão na 7, o vento 130 graus, 9 nós. Pedido 6290, 45, ajustar. Acionamento táxi 2895, isso aí eu acho que eu vi. 8-5, filmando. Fio, por favor. Chilete Bravo Delta, prossiga. Não, nada, nada mais é, solicito táxi mais 3, Chilete Bravo Delta. Juliette Bravo Delta segue a retaguarda do Juliette Tango Zulu, reforço na Papá. Alfa Tango Tango cruza 1735, Quebec, Mike Lima mantém a posição solo 1211. Decoloco 43, controle 199, decimal 8, boa viagem. Pode, controle 199, decimal 8, graças a trabalho. Seu Salvador, bom dia, 4299 da Ju, pronto, pode ser o nome dela. O Lima do Lugão, se decolou da 197, pai da Coral. Salvador, bom dia, seu da Coral, suba ao 040, até 10 milhas afastado de Salvador, após direto e liberado. Sua polivalente de 040, salva o vídeo, não vai estar, vai demorar, apaga a polivalente de 45, não ligou. Sua polivalente de Palito, Índia Delta, Papá. Papá, flor da rotatória, repórter do Alfa Campo. Passarado e Alfa Campo na flor da rotatória. Novembro Oscar Romeu, travessa da Barra de Pé. Tive novembro Oscar Romeu. Prode Dona, 9074. Prode Dona. Sete, direita para 2 no pés, livre elétrica, pode localizador, 9074. 9074, vai reportar. O meu Tango Golf livre o táxi, reporte na intersecção, o ajuste 10014. O Juliette Bravo Delta está autorizado, cruzar 17, Quebec, Mike Lima, Lima, Paulo de Zulu. Zulu 1, Juliette Bravo Delta. Está aguardando para decolagem devido à aeronave que decolou da pista auxiliar com menor performance. Salvador, bom dia, 131179 para a cópia do plano de voo para Guarulhos. 131179 Guarulhos, nível 32030, depois o 10, Taubaté, coloca a pista no 0, curva direita, saída da aerotransição ótima, controle 199.8, aciona 5157. Autorizado, Guarulhos, nível 320, saída da El Motiva, vai interceptar a pêndulo 10, Taubaté, 798, Oceano 5157. Volta push, o 317. Centena autorizada, agora pista no zero com vesqueiro, sair da bomba, pós direto. Controle 1 no 9.8, aciona 5.1.2000. O Juliette Azul. A 14299 decolou 47, controle 119.8, pode ir? 198, obrigado, meu Deus. O Isa deve passar, copiou a torre? Voltou, vai passar. Kit, gol 2074, para informação, é um tráfego à sua esquerda. Um Charlie 310, realizar as esperas no setor norte do campo, na interfere com o seu corpo. Foi para o 9074? Afirmo? É, passa com a esquerda, né? Tá aqui a posição de 10 horas. Afirmo? E aí, gente? Frisa Delta Papá, inicie esperas da presente, aguardando instruções. Papá. Copiou, inicie esperas? Continua. O meu tem o Golfo Mateus com espera. O Gol 9074. Cheque o trem, livre pouso 10, vento 130 graus, 89. Gente, baixar travado, livre pouso para o Gol 9074. O Índia Delta Papá, complete o 360, tem condições de prosseguir como número 2, a retaguarda do Boeing da Gol? Pode. Então complete o 360. Prossegue como número 2, aguardando somente autorização para o voo, o Índia Delta Papá. Passo é. Após o pouso, o Índio Delta Papá? Papá de cerco. Gente. Gente, o meu tango se manteve com esperma, era mais para pouso, 97. Mantenha o ponto de espera, o SPE acredita. O Índio Delta Papá, este dá 17 livre. É livre com o som 7, o vento 120 grau, 79. Vento 20 com 7, passou o setor, é da Papá. Se chama torre 1895. 1895. 859, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste na 014. Alfa Juliette, 62, 9074. 2851. Papatango Índia Delta Papá, follow 51, livre o backtrack, report, libera a primeira direita na Quebec, aguarda para prosseguir para o 45. Fazer o backtrack ou vai seguir para aqui? Está autorizado o backtrack, reporta liberando na Quebec. Quando Mari chegar na Mari, tudo o traseiro reportará ligado. A sua esquerda. Peço que o senhor libere primeira direita na Quebec. Chega ativo, ele vai decolar da 17, porém já tem uma aeronave alinhada e pronta. Ah, foi isso. Azul, deixa para o nível 050. 050, 2, 5, 5.

Brasília, 360, autorizado, veículo 17 da Copa, estão 0, curva direita, saída Arbol, Elefant, controle 199, acima 8, aciona 5177. 360 para o Brasil, veículo 17, estão 0, aproximado de curva direita, na Arbol, Elefant, acima 8, controle 177, acima 3304. Jota Busta. Nadael, fumo 200. Nadael, subindo ao 200, é que aí faça a vida. Meu tango fixo, é radialidade de saída. No, a decolagem na 10, vento 140 graus, 8 nós. Escola pista 10, curva direita, saída da rapó, elétrico. Controle 199, decima 8, acena 5403. Tudo inicialmente a 3.500 pés. Romeu Tango Golf, em caso de falha de comunicações, a 25 milhas afastado de Salvador, livre extensão 065. Estou sondando para 3.500 pés na proa, direção. Quando a 25 milhas, passou para o nível 065, Romeu Tango Golf. Sou 1160, desça para o nível 060. 5-1-2-4 decolou de Salvador ao 5-9, controle 1-9-9, décima 8, boa viagem. 1-9-9, décima 8, alta para o Tango. Foi modificado, desça para o título de tráfego, frequência livre, coordenação, golpe. Controle, o Papatanga que saiu, fica vindo, se o Van Coral sai atrapalhar o seu tráfego, céu. Presidente Coral, é que saiu, fica vindo. Muito obrigado, vai Van Coral, é que saiu, fica vindo. Jéssica Delta, aguarda o Rio, inicial táxi, segue o mesmo, e a Índia, ponte esperador no 0, todos 895, Senegal no 0, no 4, mesmo erro, saído aqui. Solo TAN 3179 para o táxi, 222, Galeão 340. Autorizado táxi em Índia, ponte esperador no 0, todos 895, Senegal no 0, no 4, TAN 3179. 14, ponte espera 295, até a próxima. Solo, bom dia, com 2196. 2196, saída da El, transição BDEV, aguarda. Da El, BDEV, aguarda. Papatango, Juliette, estamos no livre decolagem da 10, vento 120 graus, 99. Para o 060, 1-1-9-0. 060. Papá Romeu Alfa Golf Charlie, está livre o táxi, reporte na Papá, ajuste na 04. Tango, preparação para a rota de separação de tráfego, vai na proa 260, limite desta proa é 5 milhas afastadas de Salvador, tudo mantenha inicialmente 4 mil pés, ajustado 1014. Ótimo, vamos lá para a proa 260, 25 milhas de Salvador, é o limite, subindo para 4 mil pés, 1014 a voo, chata para o tal. Papá Romeu Alfa Golf Charlie está autorizado o cruzamento da 1735, prossegue Quebec, Mike Lima. Na Lima mantém a posição, solo 1211. 1-3, a bola alternando Natal, com 2 horas e 18 de autonomia, passagem. Taxi Índia, pode ficar então no 012, 95, nível no 04, Rio 981. Ok, via Índia, ponto Vera Torres. 289, é o Rio 989. Cadê a guarda? Mantenho ponto de espera, 3179. Papa Tango, Juliette Tanzu, decolou 03, controle 119, decimal 8. 098, Tango 1. E 119, decimal 8, cena 5402, por 1290. 7, autorizado nível de voo 360 para Porto Seguro, rota com falo plano. Decolada 1-0, perfil da Tael Transição IDEV. Controle 1198 e o transponder 5402, voo 2006. Porta, puxa, voo. Reportará. Porta, Juliette Serra, reporta. Chama a nossa plataforma, senhor. Recebendo quase 5127, porém sem altimetria. 4 guardas, puxa, estimado 1,5. 7, 304. Então, Juliette Serra, Zulu, Manati, autorizado, decola pistola 7, cor direito, inicialmente cor do Axel, no meu pé, de controle 119, decimal 8, aciona 0112. E a via Tati 1 reporta através do ponto 612. Só aqui o Rio, o Juliette Brasil. Ah, sim, o Juliette Brasil, tá com espera via Índia. Espera via Índia, lá, 895, o Juliette Brasil. Hotel Juliette, tá vendo? Presta 1-7, reporta em área, pronto. 3-1-7-9, desliga a decolagem da 1-0, vento 1-0, grau 9-9. Poxa, esse ano, 3 anos passados. Fala, bom dia, é o Golf Uniforme Bravo. Golf Uniforme Bravo, bom dia pra Boca Bravo. Sierra November Delta Hotel, autorizado, decola no 7, cor direito, cor do axé inicialmente, restrito 1 no meu pé até farol da barra, controle 119, decimal 8, cena 5172, o isque já comprou. Agora eu dou para 4 mil pés, que é 10114. 4 de 10114. Sou 1160, corrigido, você para nível 050, que é legal, no 014. 050, 1160. Comprei, Juliette, eu vou compreender, está ali da instrução vertical, o Guilherme. Meu localizador, azul 2590. 2590, complexo nosso procedimento, chama a torre, eu não vou expressar 95. 95, boa. Meu salvador, tá passando o Romeu, para a rua, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, foi Tango Golf, livre ascensão para nível 065. O Papatango Oscar Juliette X-Ray decolou ao 06, restrito 1.000 pés, corredor axé, controle 199.8, bom voo. Restrito 1.500, corredor axé, 798, grato, bom dia, bom trabalho, minha vida. Este, Oeste, no nível 040. Take roll, 1.160, mantendo 5 metros, ou pode prosseguir? Negativo, mantenha 050, gol 960. Por informação, tenho tráfego no distância da visual também. 1.200 pés, agora a posição de uma hora, é isso? Eu encontro-se na posição 2 horas, mantendo 4.000 pés. Perdão, estava 1.200 pés abaixo. O senhor te confere a posição. Place American 239, or out of level 15.7, for 110. Corri. Um pouco mais à frente, por gentileza? Índio, está descendo um pouco mais à frente para liberar o curso, se eu estou. Achei que para liberar o 2-0 Pushkin. Sim, após a aeronave liberar na Índia, está autorizado o TTS 304. O TTS 304 que manda a presença autorizada, puxa, bom texto. Sim, está presença autorizada, está TTS 304. Força uniforme bravo, sola. Bom dia, o Uniforme Branco está na posição 1 no Romeu. Solicito autorização de giro de motor em marcha lenta por no máximo 5 minutos. Gente, já coordenado com o Sol? Com o Sol, o Pai 3? Informação passada por mim que positivo. Ótimo, ótimo. Uniforme Branco. Gente, obrigado. Paulo Salvador, gol 2196, gate 8, pushback, acionamento. 2196, autorizado, puxa o contato. Reportará, gol 2196. Reporte, farol da barra. Reportará na farol da barra, ao escuro de leque, etc. Autorizado, autorizado, atenção, nível 100. Autorizado, atenção, nível 100, dando o apoio do destino, cara. Condição, autorizado voar na posição. Autorizado direto do destino, Alfa Cantão. Gente, eu sou a Juliette Serra, aguardo para a decolagem. Gol 1160, completando os procedimentos, chame a torre 1198 da final 95. Salvador, mais um pouquinho. Controle o papai de Alexandre, eu te aviso, eu tive a coordenação para voar da Globo, sério. Bora lá, chame o controle. Papatão de Alexandre, eu te aviso. A livre decolagem da Pistola 7, o vento 190 graus, 99. Eu quero saber o teu aguardo de coordenação. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. Obrigado, Sané, escuta. De coordenação, com 3179, é possível ir Luda. Mantendo a proa 3179. Final 0, bom dia, Kilo Pato 3, na tentação da ação, isso aí. Kilo Pato 3, 02, prossiga, só. Do litoral, a 1.000 pés, me desfere com seu pouso. Relativo, tá de boa? Fecho 1160, cheque o trem, livre pouso 1-0, vento 1-1-0, graus 8 nós. Livre pouso 1-0, 1-1-0. Fala meu hotel Juliette Serra, com 1-1, controle 1-1-9, decimal 8, boa viagem. 1-1-9, decimal 8, graus 8 nós. O Rio 9811, visual com o Bang da Gol, sinal 1-0. Mesmo. Faço passagem do mesmo ali, mantém cabeceira 1-0, o Rio 9811. Alfa Juliette aqui, autorizado nível 085, direto de China. Controle o Papa Alfa Juliette. Prossiga até o Juliette Serra. Está autorizado ingresso na pistola 7, porta aliado pronto. Patrulha 02, livre de decolagem da pistola 7, o vento 1-0 graus, 1-0 nós. Rio 9811, decolar 1-5, controle 1-9, decimal 8, boa viagem. 19-8, obrigado. Agora de condenação. Entra em Pop Taxi, o Whisky Charlie Papá. Brasília, 140. Na Guarda, destino Rio, sucesso. Gente, mantenha 080, aguarde. Controle Salvador, bom dia, patrulha 0802. Eu mesmo chamo controle. Controle Salvador, patrulha 02. Vitor, Silo Quebec, livre do táxi, reporte na Papau, ajuste no 04. Acendeu para 510, estacionado 0260, está ingressando o corredor Axé, na sua escuta. Gente, mantenha no 1010, o corredor Axé, reporte para o farol da barra. Reportará farol da barra, o patrulha 02, atenção. Eu acho que a Vitor chama ele de centro de Vitor, prevenção 25, décimo 1, alterna 133, décimo 1, 25. 25, 1, 332. Obrigado, senhor. Só para tirar uma dúvida, o nosso plano de voo só tem só com destino a Brasília, confere, né? Não tem nenhum mais com destino a Barreiras, né? É, não. O mesmo voo tá para Barreiras, aí teve uma cega que chegou para mim aqui para Brasília agora. Ah, tá ok então, é esse, minha empresa estava fazendo esse procedimento agora, a gente vai sair com o Brasília e com o sobrevoo em Barreiras, é isso aí mesmo. Airline 239, the ILS final approach, contact tower 118-995. Switch 118-95, American 239. Azul de Salvador, bom dia, o Azul, se quiser informação. Azul 780, a chave de para o voo 050. E a chegada Mari para 50-050, Azul 2780. Controle, bom dia, passa a zona, Juliette Bravo Delta, decolou, passa 1410 na saída bomba. 2780, inicialmente você está nível 100. Restrito 100, 2780. Controle, Juliette Bravo Delta, decolou, passa 1500, saída bomba. Tone normal no seu transponder, não receba a guarda de contato no radar, Juliette Bravo Delta. Botão, já vou avisar na rota? Gente. Paulo Salvador, bom dia, voo 9075, centro da Índia. Autorização para corre. Para dar terminado, mantenha. Para serviço de informação e voo alerta, chame agora o centro na sequência 1288 até 1260. Cada volta, eu estou fazendo agora, alta pelotão, até o voo. Seguindo para Siri, controle 19, décima 8, aciona 0, 1, 6, ou Romeu também. 0, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6 75, pronto. Pronto, contra o 9075. 380, confins, autorizado, via PSU 21, decola pista no zero, curva direita, sai da rua Eletra, controle 1 no 9, acima 8, aciona 5, 4, 2, 6. Autorizado com 2360, conforme o seu grupo 8, decola com curva direita, a rua Eletra é a saída, 19, 8, 5, 4, 2, 6, voo 9075, posição é a meia dúzia. Delta push, voo 9075. Chama lá. Salve, Salvador, tá 3663, sim, informação e autorização, Guarulhos, nível 340. Controle. Tá 0 direita da Eoli da Motiva, 198 ao controle, 5422, transporta 3663. Negativo, terceiro angular, estando de volta. Ultimado, 1322. Plano Lua Triângulo, plano modificado ao 1223, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Luiz Cuxale Papá, mantém a Taxi Papá. Colagem da 17, o vento 1000 graus, 129. Tá pro ar, prosseguindo, presente. Vale coordenação, renovou. Control 29, on the ground at 24, vacate runway to the right and contact the ground, run 21.1. Switch to 1211, vacating American 239. Bravo Delta, é livre das restrições. Tem dois que é livre, se não se tem as leis para ver. Controle 119, decimal 8, boa viagem. Obrigado, senhora, um bom dia. Segundo a rota até direto Barreiras, Whisky 2, Bravo, Serra Índia. Controle 119, decimal 8, oceano 5432. Juliette, 810. Ok, Alpha Juliette, 810. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.